Da VF ao Sarandi, lá do norte Porto Alegre. Yo, satisfação total. Temporada de eleição, toda a população com o voto na ponta dos dedos, pretendo. Ha! E já tento me esquivar, mas não dá aquela bosta, vou ter que digitar. PT eu não aturo, os aliados, o voto é nulo. O mínimo pra nós, isso tudo é um absurdo. Cada vez mais tumulto e o caos se alastrando. Na porra desse mundo, revolucionários, vandalos, anarquistas, bomba de gás PM, que raça maldita. Problema todo dia, governo financia. Aviões militares, toneladas de quilo nas rodovias. E nas quebradas, vários neguinhos passando fome. Faltando hospital, muitos não sabem escrever o nome, ainda fazem o World Cup. Os gringos vim olhar, milhões de investimentos que não são capazes de nem ganhar. Nossa revolta é ímpar, nossa vingança é paz. Se for colar na cena com classe, vamos chegar. Sai da frente, deixa nós se expressar. Tiro verbal e no pente bala de AK. Nossa revolta é ímpar, nossa vingança é paz. Se for colar na cena com classe, vamos chegar. Sai da frente, deixa nós se expressar. Tiro verbal e no pente bala de AK. A massa pede modernidade, só que eu não me entrego. Nessa selva onde habitam leões, vermes e insetos. Nas avenidas, vejo riscos manifestantes, perturbando o sistema, só que insignificante. Num instante, crianças perdem a infância, esperto no farol, mocando o fragante. Juventude cruel, muitos perdidos pedindo esmola. Mandame no salto alto, observe e não dá bola. Nossa arma lírica e verbal, poesia suburbano, sofrido intelectual. Fico me perguntando se tá tudo bem. Às vezes pra desabafar, não tenho quase ninguém. Denúncias, pastor, praticando pedofilia. Os tira na biqueira, pegando cachê na matina. Aí será que um dia isso vai acabar? O mundo já é do maligno, ele não vai me derrotar. Nossa revolta é ímpar, nossa vingança é paz. Se for colar na cena com classe, vamos chegar. Sai da frente, deixa nós se expressar. Tiro verbal e no pente bala de AK. Nossa revolta é ímpar, nossa vingança é paz. Se for colar na cena com classe, vamos chegar. Sai da frente, deixa nós se expressar. Tiro verbal e no pente bala de AK. Prefiro com meu pão de Deus que o caviar do diabo. A cada bala no pente, um dedo descontrolado, uma notícia no jornal. Uma mãe com um lenço abalou o coração, sufocou o pulmão, deixou o clima tenso, carregando toneladas, deixando pegadas, não tem carona. Até o fim dessa jornada eu sei que é complicado. Muitos não tem seu telhado, vivendo na área verde onde não é autorizado. A terra é nossa, cada um tem uma parte, todos são filhos de Deus. Não esqueça dessa palavra, irmão, não tem duas caras, sua face é joia rara. Quantos muito quer ser eu, se esquece de ser irmão. Dá valor pra quem tu é, bicha no meio da podridão. Minha missão aqui na terra, eu escrevo com sangue na caneta, inspirado, viajando entre os cometas. E que um dia minha voz ajude esse planeta. Felizmente a fome cansou de pedir esmola, se revoltou, portando uma pistola. Jogou tudo pro alto, pegou tudo de assalto, e só sobrou seu sangue no asfalto. É foda, mano, mas nem tudo tá perdido. Foi foda, mano, ter que perder alguns amigos, mas tudo aprendizado nesse mundo cão. Foi encontrado no lixo o resto da sua compaixão, e também o seu perdão, e o que já foi seu coração. 2014, Oca 23, FQV, Brisa Clan, tiro verbal.